sad mi ja sad bez ono pišbeka sve na metanu kladu, sve mi tako. Agilize tanque, ingresse no pátio principal e prossiga até a remota 12. Principal, remota 12, ingresso, 6330. No 697, consegue manter a velocidade próxima a pelo? Sim, chegou no 697. No 5 autorizado, pushback, eu sou na minha Captex. Camarada, 03. O 754 não escuta do solo? Assim que o TAN concluiu o push, prossiga para o portão 5, foi modificado para o portão 5, seu portão. Sim, assim que o TAN concluiu o push, segue para o 5, gol da 924. Alô, Salvador, gol, gol 754, gate 08 para push, acionamento. Frisado em noite, no centro. Como é que é sonar, chame táxi, deixa mesmo, o senhor não respondeu. Já estava fora da escuta. Repetindo 5240, reduza para 2209. 3205240. Cruzando a siga ainda no ponto de espera, torre 18195, ajuste 1014, bom voo. 3229. Gol na 328, ingresso de portão 4. CDS para o portão 4, voo na 328. confirma pra que é? Para a taxa 3605, CLD 143, 6 horas de autonomia alterna, entendeu? 3605 no ponto de espera, siga a VN, chame torre 2895-614. 2895-614. Salvador, boa, o Santos, 3896 para Galeão, 3601. Gente, 3193 para Paradá, aguarde. Eco Zulu November, prossiga. Antena 500 pés, reporte no através do Pituaçu. Mil pés, no corredor Axé, guardando a liberação do controle, que é o Pé 120, décima 8. Transporte 5507. Pé 10014. Oceano é 6141, nasceu na inscrição, autorizada cheia da PON, siga seu nível de voo 0501. Voo no 697, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizada final e ILS, é pós-estabilizado. Tampa 2000, é pós-estabilizado. Personalmente, eu me atuei para trás, ajuste no 14, bom voo. Para táxi, voo no 754, com 85 a bordo, autonomia de 4 horas e 3 minutos, alterando Fortaleza. 754, com torne parte, siga via Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1014, bom voo. Tá, com torne parte, ingresso na Índia, no ponto de espera, da 1-0, é para trás, 1895, voo no 754. Da 3193, Potter. Galeão 360, uniforme Zulu 10. Na qual da pista 10, saída da EL, lida após lida Brito. Controle 120, décima 8, responda 5521. 605, ali mantém, pista no 0. Eu mantém, 3605. Saída da EL, lida. 521, transponde, controle operando 120, décima 8. Correto, 3193, para a pista. Copiado, ingresso nos corredores. Quanto mais próximo, desça para 3.500 pés, ajusta no 014 em Salvador. Para Bahia, aguarde. Bahia. 767-21, decolou 017, controle 120, decimal 8. 208. Boa tarde. 35447, boa. Prepare a boia do helicóptero, 200 barreiras. Quem poderia confirmar? Pode, Tatinho, aguarde chamada para a cópia. Distrito, autorizaria Momo dar presente? Web 6721, mantenha o perfil da saída. A manter, 6721. Web 6721, confirma, nível 330 foi autorizado? A senhora restringiu 330, o autorizado foi 350. Web 6721, ciente, aguarde, iremos verificar. Obrigado. Permissão? Tá livre, chame na papel, é que o João não lembra. Torre Salvador, gol 1754, no ponto de espera da 10 próprio. Vamos lá. 1754, ali mantém pista no 0. Ali mantém, 754. 35240, desça para 2000 pés, ajusta no 0-1-4, autorizado a final ILS, reposta estabilizado. 2000, autorizado final ILS, reposta estabilizado, 5340. Web 6721, conforme instruções do solo, foi autorizado nível 330, pelo Centro Recife. Bom, então está autorizado 330, obrigado. 5504208, tem um boa tarde, um ótimo final de semana. Uno 1895. Confira pro gol 1697. Gol 1697, chame torre. 1895. 1295, 1697. Hotel Lima Tango, prossiga. Vai para a casa que vai anistia para a Rússia aqui para fazer uma nova decolagem. Ciente, Hotel Lima Tango, frequência livre. Lima, boa tarde, controle, TAN 3605, curva da direita da EL. TAN 3605, contato radar, saída da EL, sul e mantém a nível de voo 360. Da EL 360, o TAN 3605, pode já voar direto da EL, Leda? Sim, da EL, Leda, eu, discutejamento correto, chame para o pushback acionamento azul. Trip 5447, cópia. Afirmativo, senhor. Barreiras, nível 200, decola da pista 10, primeira curva esquerda, sai da MOMA, após MOMA direto, controle a pera 120.8, transponda 5525. Barreiras 200, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída MOMO, após MOMO direto, 120.8, 5525. Correto, trip, chame para puxa acionamento. Chamaremos, senhor. A 1129. Ele pousa, dona 697. Decolou de 21, controle 1-20-8. 20-8, gol 1754. De Salvador, gol 1754, passando 1710. Gol 1754, contato radar, saída PUCA, sube manter nível de voo 390. PUCA 390, gol 1754. 1806, táxi via Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1014, bom voo. 1814, toma na torre, obrigado. Vilão, não vem pronto para decolagem. Precisa? Afirmo. Chame torre, 1895. 1895, obrigado. Barra de costa, livre decolagem, cruz 1 novembro, vento no 40 graus, 12 nós. Decolagem para o novembro. Em Salvador, uma boa tarde, o trip 5240. Trip 5240, continua a aproximação. Fumarei pista livre, informa o tráfego decolando da 17, no horário interferir com a aproximação. Ciente, o 5240. Vai ver minha saída do Zoom, pode voar pro curso? Novembro, livre decolagem, vento 1,50 graus, 1,29. Gol 1,697 no solo 23, solo 1,219. 19, eu no meio. Recife, na frequência 12545, alterna 12685. 12545, 12685. 12685. 12685, secundário, obrigado. Oceania 6141, desça para 2000 pés, ajuste 0014. Autorizada final ILS, reposta estabilizada. 2.0 livre DS, 1.0 para 1.0 graus, 1.3 nós. Baixado, travado, livre pouso, trip 5240. Novembro, decolado, 2.3, chame agora o controle, 1.20.8. 0.8, Vitor Charlie Hotel, acione código 0124. Autorizado, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, acione 0224, suba para o nível de voo 050 na proa de Itap. Papatango, Eco Zulu November, mantém as condições visuais no corredor Axé, reposta em Serra da Barra. Papatango Eco Zulu November, autorizado sobre o nível de voo 085 na Pro 264. 085 na Pro 264, November. 06, alinhar e manter uma zero. E manter. 2545, alterna 12685. 2545, 2085, boa. M3-15, desça para nível de voo 050, reduza para 2209. Desce 050, reduz 220, CNR 315. Ah, 1219. Fala, Salvador, é o C3-216, Lima, solicitou Fortaleza no 370. Salvador, confirma 697, é o portão 8 mesmo? Sim, portão 8. Obrigado. Tá 312 no 6, autorizado Fortaleza 370, de uniforme Zulu 19. Recorda pista 10. Saída Momo, transição Froti. Controle 120, decimal 8. Transponde 5530. Arrival, report ride for this. 400 graus, 10 nós. Decolagem, voo 8, arme. Eu vou ter saída e aciona 5530, 232, no meio. 2 no meio, correto, sim, para pushback, senhor. Aguardará quando eu próximo 32 no meio, agora você no meio. Salve, salve, azul, está precisando o nosso tempo para pushback, senhor. Na reposição 1. 35240, pousou, livrou, prossiga para o 43, boa. Rádio 3, 35240. Zulu, mantenha-se nos corredores, reposta através de Paris, no 1500 metros. Whisky do Zulu, informa o ajuste em Salvador, 1014. 3193, coordene com a equipe do Solo, assim que o Embraer da Azul passar a reta agora, está autorizado para tiver questionamento. Irá coordenar, vou coordenar após o passe de passagem do Azul. Para o táxi azul 40819, 94 a bordo, 13h40 de autonomia até no galé. 4089, siga via Índia, no ponto de espera torre 1895, ajuste 1014, bom voo. Índia, ponto de 1895, 14, obrigado, uma boa. 141, chame torre 11895. 1895, melhor 41. Da PUCA, estou mantendo nível de voo 230. 230, 806, PUCA. Eco Zulu November, suba restrito com 4 mil pés. Ajuste em Salvador 10104. 4000, 10104, não é? Pista 10. Eu repouso 10104. Controle 120, decimal 8. Responde 0126. Autorizado a direita, meu pé, deu para a direita, correu a pé, acionou a direita, meio, a direita, a bordo, chame 1895, a torre para acionamento, táxi, ajuste 1014, com voo. Ah, dá para parar, Companhia à sua direita, agora distantiando. Papatango, Vitor Charlie Hotel, desça para 4 mil pés, não, correção, 3 mil pés, ajusta no 014. 3.014, Vitor Charlie Hotel. Aguarde, pô. Solo Salvador, é o trip 5447, para o pushback em acionamento, senhor. Teste trip autorizado no pote 3, senhor. Autorizado no pote 3, chega para o táxi, senhor. Tá 3193, para simultâneo com a companhia à esquerda. Após ele iniciar, ele vai para chamar a retaguarda da aeronave, sem encher esse dia, ok? Chamou o 5... Chamou o 5447, senhor? Não, não, Tristan. No PAC 3, o senhor está autorizado, se tiver que estar na frente do táxi. Primativo. Entendeu? Só se é para descer até 2000, confirma que autorizado para o procedimento. Você na E6315 autorizado. O final ILS é que foi reportabilizado. O reporte estabilizado, a Chanel 63. Autorização. Aguante, Bravo que luz, corredor forte. 2.500.104, Chanel 63. Papatango Eco Zulu 90, declaração para evitar tráfego, curva esquerda na proa 190. Eco Zulu 90, curva esquerda, proa 190. Proa 190, mantendo 40, Eco Zulu 90. Atendendo 085, na proa 190. Vitor Charlie Hotel, informa o tráfego 2 horas, 4.8 milhas, rumo sudoeste. Papa Alfa 3-1, cruzando 4 mil pés em subida. Sete, está desalco da Vagio, Vitor Charantão. Pode. 9, decolagem autorizada, 1-5 graus, 12 nós, pista 10, ajuste 1-0 na parte. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1041. Papatango, Eco Zulu, November, tráfego superado, foi pro do destino. Pequena pro November. Pode iniciar o táxi, autorizado para o feedback acionamento. Salvador é o gol, 1924. 924, aguarde, corre. Espera aí, confirmar a saída da primeira, 924. Tá. Como é que tá me dizendo agora, 6315? Sim, chame torre 1895. Torre 1895, Xané 63. Torre Salvador, boa tarde, Xané 63. 4089, decola os 33, controle 128, boa viagem. 208, bom dia, boa tarde. 6315 da Ocean, né, linhas aéreas, baixou e checou, boa tarde. Boa tarde, tem aqui, viu? Hora de autonomia, Aldeana Campinas, 1149, é bom. 6315. 15 de Limpo. Estou renovando em Antimax, está pronto para o táxi, táxi da Base 0043, agora. Registro 0044, está em 3. Oxanema 1141, táxi Echo LED, pontão 09. Solo Salvador, VIP 5447, pode me visitar. Meu BID 36, alternando vitória da conquista, 6 horas e 20 de autonomia. Taxia, reporta saída para 3, trip 5447. Confirma, taxia. Taxia via parte 3, reporta na saída parte 3, 5447. Batiu, taxia, reporta na saída, 5447. Paulo, voo 4600, tem que ter informação. Vim aguardando autorização para Natal. Número 3, copy aguardando, mano, 600. 3, copy aguardando, 600. Só Juliette, eu vim ao 41. Ano 41, Juliette, portão 09. Boa tarde, 8 quilos Zulu, reporte final de 3 milhas, pista no 7. Zumbi da pouca transmissão Zumbi, o controle de 1208 e o transponder 5542, voo 1924. Correto, posso puxar o 1924. Bota lá o 1924. 3805, pronto, copo? Pronto, copo, 3805. Nível 280 Guarulhos, autorizado, VPC Zulu no meio, decola pistão 0, curva à direita. Saída da El, Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5545, da 3805. 305, autorizado, Guarulhos 280, da El, Leda Bridge, controle 1208, e transponder 5545, da 3805. Correto, confirmando o nível 280, reporte inspeccionado. 280, reporta bem para o posicionamento para 3805. Bono 600, pronto, copo. O trip 5447 vai estar saindo aqui do 43 pela Juliette. Quincente, mantém posição aguardando, 5445. Quincente, mantém posição aguardando? 5447, afim. 300. 370 Natal, autorizado, defesa Zulu no 0, decola pista no 0, curva esquerda, saída Puga, transição de passo, controle 120.8, aciona 5545, da 3805. Foi, Gino, o voo no 600, aciona 5544. Obrigada. E quilos Zulu, livre pouso, pista 197, 150 graus, 10 nós, 1014. Boa tarde, Papa Cego, Vitor, Charlie Hotel. Charlie Hotel, prossiga, boa tarde. Na RS, a intenção é modificar no externo, girando a base para o 7. Está ciente do esse quilo Zulu na final da 17, o Vitor, Charlie Hotel. O meu hotel Oscar, o 36128, boa viagem. Exato, puxa, boa tarde. Autorizada, 140 com 10. Autorizado, okay, o Vitor Charlie Hotel para um cancelamento, reporte. Está presente, está propondo, girando base para 17, o Vitor Charlie Hotel. Cancela os 37, base pela direita, reporte base baixada e travado, Charlie Hotel. Reportar na base, baixada e travado, Vitor Charlie Hotel. Taxi Índia, ponte perdão, 02895, ligão, 0 no 4. Quatro, quatro, sete, tá aqui, seguindo as dois, via Índia, ponte esperada no 0289, no 0 no 4. Foi precedido no táxi, devido à aeronave da TAM, mesma saída, ok? Foi filmado. Afirmativo, 447. Puxa, né? Serra, guardando o copo, confirma o passo que se encontra. Meu.